Quantos malucos se foram no crime, perderam a vida, quantos manos jogado, famílias destruídas, infelizmente é assim, caminhar pro fim inaceitável, quantos morrendo por nada, destino irreparável, quantos planos, quantos desejos, sonhos de criança, que no projétil de chumbo viraram apenas lembranças, na herança do ódio que ficou foi apenas mágoa de uma mãe que pelo filho desabar em lágrima, lembrando o tempo de escola, joga bola na rua, saber que nem completou 20 já na sepultura, a loucura do mundo que faz meus irmãos morrer, pessoas diferentes mas sempre a mesma cena, quase não dá pra crer, que os doidos que trocavam ideia com a gente, hoje em dia neste mundão já não mais presente, ausente por causa da ambição pelo dinheiro, com certeza não foi o último, muito menos primeiro, assim lute com Nike, choque, golf e as vagabunda, pagar rodada no boteco de segunda a segunda, com certeza não foi a primeira e por este caminho, onde as flores murcharam e o que sobrou foi espinho de uma trajetória sem glória, medalha só uma de palma, só caixão sem salvação, condenação de sua alma. Por isso na calma véi é bom se refletir, o que é melhor ver sua mãe chorar ou sua mãe sorrir. Eu não quero mais ver uma mãe sofrer vendo seu filho no crime se envolver. Por isso eu vou orar ao Pai, pedir a paz para todos nós. Oh meu Deus, usa minha voz. Mais um disparo, uma vida se vai, o vento que sopra, a folha que cai é inevitável, a sina que nos envolve. Nascer, crescer e ir de encontro pra morte, nem tendo sorte pra escapar do ciclo da vida. Mas o que não entendo é porque tantos antecipam sua partida, através de drogas, armas, autodestruição. Quantos que já se foram sem tempo pra pedir perdão, sem instir ao jogo onde muitos são jogados como nada, arrancados, descartados do baralho, marcado com o número da besta numa noite de sexta. Mais um que se foi com tiro de escopeta, várias histórias, mas nenhuma com final alegre. No giro do tambor, no pente, a sinfonia prossegue, e a melodia que toca não traz consigo a paz, somente a triste lembrança de tempos atrás, de uma mãe que se depara com a dor da saudade, ao lembrar do filho que se foi, no mundo de maldade, dura realidade ainda, comum de se ver, onde irmão mata irmão em troca de poder. Desde o tempo antigo que a história ainda acontece, uma guerra eterna onde o mal ainda prevalece. Mas vou orar ao Pai pedir a paz pra todos nós. Oh meu Deus, ouça a minha voz. Eu não quero mais ver uma mãe sofrer vendo seu filho no crime se envolver. Por isso eu vou orar ao Pai, pedir a paz para todos nós. Oh meu Deus, usa minha voz. Eu não quero mais ver uma mãe sofrer vendo seu filho no crime se envolver. Por isso eu vou orar ao Pai, pedir a paz para todos nós. Oh meu Deus, usa minha voz.